Quem sabe ver gente nova? Quem sabe olhar os campos? Quem sabe rever você? Quem sabe ver? Quem sabe? Minha procura pela vida é a sua imagem colorida. Não aguento mais ver tanta vaidade. Eu quero ser sempre igual e é só lutar pela natureza, quem sabe.